mandou na escuta do jet Whisky Juliette Bravo. Whisky Juliette Bravo, Brasília. Juliette Bravo, solicitação de reboque do pátio 3 para o pátio 1, posição 03. Realizado o reboque, reporta no término no FIG número 3, o Whisky Juliette Bravo. Ok, bravo, gente. Agradeço, informe. Juliette Bravo, posicionado no gate número 3, obrigado, bom dia. Bom dia, frequência livre, Whisky Juliette Bravo.